Vamos estremecer. Agora. Vamos, galera do Gigante! Crocodilo! A galera tava esperando e vai começar a pressão assim, ó. Joga a mãozinha pra cima que vai começar o bagulho. Canhões. Preparem-se para atirar tudo o que tiver. Canhão principal pronto. E agora? Da vez eu acerto. Explode o bagulho. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma, bate na palma. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Isso é uma ferramenta de esfolamento. Segura! Pra cima! Pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma! Alô, galera! Crocodilo! E o animal já tá na área juntinho com os irmãos. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É bagulho doido. Bagulho doido. Nesse carnaval rolou muito uísque de 30 conto, meu irmão. Mais. Um abraço aqui a toda a galera que veio lá de Marituba hoje nos prestigiar. Obrigado, galera de Marituba. Aqui na minha ponta direita, obrigado pela moral. É crocodilo. Santorini. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Pra pegar de ladrão. Como é que é? Já! Crocodilo. Ela quer a panelinha. Ela quer o seu gostado. Ela quer o MC. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. Bora RP, bora, bora, meu parceiro Rodrigo do RP Lanche. Bora Rodrigo do RP Lanche, botar pra cima assim, ó. E aí, meu parceiro, bagulho, você já segura. Joga pra cima e dá de soquinho pro céu, vai! É muito aniversário do Caribe. A galera vai jogando a mãozinha pra cima. Só quem tá no berço aí, joga a mãozinha pra cima. Dá de soquinho pro céu, assim ó. Joga a mão pra cima, mas soquinho. camarote comemorando seu aniversário. E a gente chega arrepiando tudo assim, ó. Apaga, acende, apaga, acende, apaga. Agora Giovanni da Nike. Acende, apaga. Bora pra cima que o bagulho endoidou, carequinha, showman. Só quem tá feliz da vida aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem dançou muito no carnaval, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Papapapapapapu. 3, 2, 1, explode! Mais pólvora! Eita, de pressão danada! Pega, meu animal! Referência, a maior referência em pressão está aqui. Gordo e Dinho Pressão. Segura a pressão! Pressão. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. E aí, meu parceiro Bruno Verdelho? Chama a novinha pra cá. Ele já tá na área. Um abraço pra você do Dinho Pressão. Segura! Dinho. Leandro Oliveira, você e toda a nossa panelinha também já chegando junto. Um abraço especial. E aí, Cecília Bobinho? Meu parceiro Jaba. Chama a novinha pra cá. Agora! All you people in the house, get up and scream and shout. Guarujinho! Hey, hey, hey! Tá toda a nossa panelinha já aqui na mais uma quinta! Quinta top do Caribe! DJ Lohan que tá botando! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, eu e você e as suas amigas. Nosso amigo Paulo Júnior! Vamos fazer o promote e o soldado! Sapatinho, e a galera do roteiro, todo mundo aqui na quinta top sempre! Hey, hey, hey. O nosso amigo Renan Miranda, o homem que comanda a Toca do Leão, ele também já tá no som que ele dá valor. Quem gosta dessa é meu parceiro Igor Neves, ó. Hoje eu vou parar lá no corpo, vai ser bagulho doido. E aí, Igor Neves? Segura, moleque! E olha o chute certo no telão aí, ó. O maior site de aposta do mundo no telão. E aí, meu parceiro Naná. E meu parceiro Davidson. O nosso gêmeo de pressão já chegando junto. E os revoltados do pop aqui no lado direito. Pra cima. Esse é o Paga na Hora. E aí, Cecília Bobinho. Bora pra cima, moleque, que o negócio tá ficando quente. Tá esquentando assim, ó. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, gaqueado, toma, toma, gaqueado, vai! Vai rolar deitada, vai rolar deitada, vai rolar deitada. Eu só faço a boquinha se ela dá-lhe uma sentada. Eu só faço a boquinha se ela dá-lhe uma. Como é que é? Vai rolar deitada, vai rolar deitada, vai rolar deitada. Eu só faço a boquinha se ela dá-lhe uma sentada. Fada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém. O nosso amigo Juninho do Banco do Brasil, aqui da minha ponta esquerda. A bandida veio pro rock, cheio de marido. Bora, Selma do Bola de Prata. E aí, moleque? Treme, treme, treme, ela vai pro rock duro. Ela treme, treme, treme. Meu amigo Lourinho do Coqueiro. Treme, treme, um abraço pra você, Lourinho. Treme, treme, e o meu parceiro Louro, treme, treme, da família Pitch da Cabanagem, ele e a Natália Yasmin. Treme, treme, e aí, Magrão? Treme, treme, treme. Um abraço pra você. Treme. Alberto Martins também já tá na área. Bora, Alberto! E aí, Rodrigão? Hoje eu vou pro Rodrigo. E meu parceiro Rodrigo do RP Lanches. Um abraço pra você, Rodrigo. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. E o nosso amigo Deco da XP. Hoje eu vou beber. E aí, moleque? Loucão, nosso amigo DJ Daniel lá da Fuxiqueira. E aí, moleque? O homem do fuxico doido do Pará. Crocodilo. We'll be right back. Só me dava se eu desse. Aponta pro teu amigo feio. Porque agora eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco. Só número do fiel, né? Vem embora, vem embora. Aqui hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse. Amigo Francial da TF. E aí, Francial? Um abraço pra você, meu brother. E nosso parceiro é o vizinho do Uno. Tá na área. Eu sou da boca agora. Olha o vizinho. Tenho uma moto e as novinhas minha. Eu tenho uma moto e as novinhas. Trai-me. Novinha minha agora e as novinhas minha. É assim que tu falou. Novinha minha agora e as novinhas minha. É DJ Belly. Exatamente. É o Uno Prime. Eu era feio e Prime. Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. E a nossa produção do nosso amigo Renatinho da Bahia. Novinha me adora. Estanta na área. Elas me adoram. É, moleque. Do fogo. Ex-vocalista do El Chan do Brasil. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Só quem é do Pai Sandu aí, joga a mãozinha pra cima. E quem é do Clube do Rima aí, joga também pra cima aí, ó. E vamos dançando, dançando. Vira mais uma. Oh! E o meu parceiro, meio quilo dos humildes, está na área. Segura, meio quilo. Pode o batidão, tá rolando e a galera vai dançando. O gordinho vai chegando e vai botando na pressão. Bora, maninho, vai botando na pressão, vai! Segurou na batida e já vou logo avisando que hoje, sexta-feira, tem a sexta toca top do Real. Lá no Point Show, já sabe. Mulher paga um real a noite toda. Ingresso de homem, um real até meia-noite. Depois da meia-noite, só 10 reais. Tem hobby, tem crocodilo. E vai ser mais ou menos assim, ó. Vai, vai. Um, dois, três. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Hoje vai rolar deitada. Dentada. Mais de 50 mil pessoas cantando essa música. No arrastão do bloco Crocoloco. Isso ficou gravado na memória, ó. Hoje vai rolar deitada. E agora? Todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco. Prime. Prime. Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Hoje vai rolar deitada. DJ Lohan que tá botando. E o meu parceiro Rafinha Playboy da Nike também tá comigo. Segura, moleque! As pique tem doida, tem doida. As pique tem doida. As pique tem doida, tem doida. As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Vira, vira, vira! Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra batendo, ela quer o Giovanni. Ela quer o seu você. O bagulho tá doido. Então vai ter que levar a Leozinho Remista. Então vai ter. Bora, meu parceiro, Leozinho Remista! DJ Lohan que tá tocando. Chamando um grande abraço também, nosso amigo Ivaldo, o Gabriel, o Jô Araújo, nosso amigo Denilson e toda a Mega Pânico! Um o nosso amigo João Oliver, foto, o Anderson Patati, você, o Ronald Fernandes, o Eric Lima, toda a família doideira do Paulo Fonteles aqui, ó. Perequinho Chumim, e o nosso parceiro Diego também da GDK. Acompanhando o Netinho, o Samuel Torres, tá todo mundo aqui na esquerda. Obrigado sempre pela presença. E mais uma quinta do Caribe. Pra cima! Pra cima! Pra cima! E aí, cambista magrão? E rocha, moleque. Bora pra cima, senhor! Para as mamas do nubê que eu vou levar essa pra viela, vai ser papapá. Mais! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v E os moleques da Baixada estão de volta no Croco. Obrigado pela moral. Bora, Mauricinho da Arte Print, o Mickeyzinho do Pop. Bora, meus revoltados do Sideral. Você louca de vontade pra transar comigo, te olho com carinho. Dinho Pressão. Bandido, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. É São Romário. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Ah, ah, ah, ah. Mas se o baile não boiar, tu vai mamar até de manhã. Ah, ah, ah, ah. Mas se o baile não boiar, tu vai mamar até de manhã. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é aniversário da sobrinha do meu parceiro Vevel e a show. Vou te falar de novo. E tá só uma festa aqui na direita. O Marcos Serra Mil Grau. O Davi Cadeirante já mandou avisar que tem dois camarotes fechados. A cúpula do Croco. Esse é o crocodilo. Tá no Croco, tá no Croco, tá no Croco, tá no Croco. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Satélite, tá todo mundo aqui, ó. Parabéns pra você, Ariga. É Crocodilo. E o Rex da Cidade Nova. Alô, Rex. Tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, então solta a dentada, então solta a dentada, dentada, dentada, dentada. Nosso telão, a R.A. Boutique e a marca Duke Golden. É Crocodilo. Essa é a marca que veste e patrocina o Gordo de. Olha a Duke Golden no telão aí, ó. Meu amigo Del BDK. Ele e o Dieguinho. Graça porque não restou nem. Muito forte isso ele falou pra mim. Agora veja o sol, o jogo virou. Tô te falando, Del. Como esse mundo gira, como isso não voltou. Del PDK. Agora vai sofrer na minha. Ele que na última terça-feira seu de carnaval defensor, tava lá, né, Del? Mil grau, moleque. Poderosa, o palmeiraço ferveu. Quem tá vai lá. O animal toca tudo do Pará. Ele falou que pena que o meu amigo não tava bem do gogó. Mas agora eu tô 100% já. Obrigado, Del. Tamo junto, moleque. Segura! Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Nossa, amigo Tadeu da P2. O Carequinho, o Lourinho, o Vita, todo mundo aqui, ó. Agora pensa um som. E no nosso telão. A casa de carne, juru nas carnes. A número 1 do juru nas. Segura no telão aí, ó. Pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho. Batida muito doida, ó. Vai, ai, ai. Olha, a batida tá rolando e já. Novinha vem, abale, abale, vai, abale, vem, vem, vem, vem. DJ Lohan que tá tocando. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Joga pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Música aqui é muito firme, ó. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. E aí, Rodrigo da Ribelanche? Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, sentia. Pode vai, né? Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você, você é meu. Você é drive, meu, drive, drive, drive, drive, drive. Não é pra de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. É Pedrinho. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. DJ Daniel também, lá na Fujiqueira. Um abraço pra você, DJ. Aqui dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Seja bem-vindo aqui no nosso animal. Madruga da Nike falou. Hoje eu vou invadir esse ponte de novo. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Meu amigo Biel, me um beijo do seu aniversário de Taquitá. Lutei por nós dois. Para Dedê. Não vou desistir. Leonardo Oliveira, o Haroldinho. Meu, você é meu. É o Japa que tem. Não mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. O Japa de cega, vocês são demais. Aguarda do bem, ó. Chegando mais uma, Lobizeira. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase sentada na mão. Vai! Onde é que você tava? Você tá... gosta dessa, meu produtor? 5 da manhã, tu acha... Agora, Bezerra, agora, agora. Que gosta dessa música também. É nosso amigo Hernani da Real Black. Alô, Hernani. Um abraço pra você, meu brother. Bora, bora, Hernani, bora, Hernani, bora, Hernani, bora, bora, vai, vai, vai, vai, já! DJ, faz o caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. E no telão, a clínica odontológica Pop Dentes, há sempre uma perto de você. Olha a Pop Dentes no telão aí, ó! DJ, faz o caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. O show vai começar, te prepara. O show vai começar, te prepara pra explosão. O show vai começar, te prepara pra explosão. Te prepara pra explosão. Te prepara pra explosão. Pra explosão, pra explosão. Toma, toma, dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, dentada. É a norma do animal! Toma, toma, dentada. do Ilho. Olha quem tá em ação, DJ Gordo e Dinho. Pressão. Com o Patrese o baile é doidão, e Marlon Beat é só curtição. Hoje pra minha casa eu não quero voltar, então desce água de coco misturado com de pá. O rock fica mil grau quando vem a explosão, e quem tá na voz é o rei da pressão. MC G3 na voz do Ilho. O show vai começar, te prepara pra explosão. O show vai começar, te prepara pra explosão. Te prepara pra explosão. Te prepara pra explosão. Pra explosão. Pra explosão. Toma, toma, dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, dentada. Toma, toma, dentada. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. As luzes se apagam. E o dedinho vai pra cima, senhor! Só quem acredita em Deus aponta o dedinho direito pra cima e canta bem alto assim comigo, assim, ó! São amores, amores que matam. Amigo Neto, da Autoescola Neto, um abraço pra você, Neto! DJ Dinho pirou de vez, pou, pou, pou. Aniversário do Kevinho, DJ Gordo pirou. O prostituto da Fuxigueira, comemorando aqui seu aniversário hoje. Ei, parabéns, Kevinho! Bora que a pressão não pode parar, vai, vai, já! Júnior Santorini. Santorini. Aqui tá chovendo e rapaz, chovendo e rapaz, aqui tá chovendo e rapaz. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Choveu e relampagou. Tu gosta, né? Tô vindo aí, pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí. Pega, meu animal! Meu piru tá vindo aí, yala, yala, yala, yala. Meu piru tá vindo aí, yala, yala, yala, yala. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado, entra assim, lá, lá, lá. Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão. Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Vai passar, vai descendo até o chão. Fica de oh, sunshine, I wait alone. Doida, endoida, endoida, endoido, bagulho, endoida. E é sempre em nome da Muse Diz, a marca do momento e a loja Josi Modem. Bora pra cima, aqui de uma web, Josi Antunes. Segura, segura, que lá vem mais uma assim, ó. Gordo e Dinho Pressão. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Os irmãos que são a maior referência em pressão do Pará. Você me deixou chorando com você. Quando se foi, me disse. Nossa amiga Evelyn Costa. Parabéns pra você, Evelyn. Se parece criança pra você. A Dani Freitas. Chorei. Parabéns pra você, Dani. Chorei. Patrick Ribeiro também tá no berço, parabéns, Patrick! Nossa amiga Erika Santos tá no berço, parabéns, Erika! Isabel Palheta também tá no berço, parabéns, Isabel! Matheus Silva! Nossa amiga Thalia Costa! A Thalia Costa! a Natasha Silva. Banda Dancing, uma pancada de sucesso. Letícia Santos está no berço também pra você. Parabéns, Letícia. Ezeal da Silva, o Alex Sander e a Cíntia Tavares. Tá todo mundo comemorando o aniversário aqui, ó. Obrigado, revoltados. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela presença. Tamo junto! Por quê? Por quê? E o Melody? Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Onde se escondeu, amor? Os moleques da Baixada estão de volta no som do animal. O animal. Meu amigo DJ Gargaminha. E a nossa amiga Sueli Nitai. Alô, Sueli, um abraço pra você. Assim, ó. Amiga Cíntia Tavares. Hoje o Gargaminho soltou na área. Todo o camarote da Cíntia. Já estás, né? Bora dançar, bora curtir, vai! Agora! E aí, Dieguinho? Dieguinho, Diego, Netinho, Sâmia Torres, Sérgio de Canária. Aqui. E aí, Loinho, família, pide! Da cabanagem também tá na área! Ele e a sua esposa, tá Yasmin! Um abraço você, Loinho! E o nosso parceiro Joel do Gelo! O rei do gelo da TF tá no telão! Segura aí, Joel! Um abraço pra você, meu irmão, no mês do seu aniversário! Tamo junto, você e a sua esposa! Alô, Dani, parabéns também! Bora que vai chegando, chegando já! Isso aqui é do Netinho. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Sabe por quê? Existe essa parada aí, Netinho! Viver na solidão sem você. É mais uma quinta-feira de sucesso aqui no Caribe. E a nossa GDK chega junto, Black Curtindo Animal. O Diego, o Dieguinho, o Netinho, a Sâmia Torres. Tá todo mundo aqui. E agora? Até a lua, deixa eu ver. Vou buscar pra te dar de... Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vai! Vem, amor. Chama! Chama! Vem aqui! Vem! Vem! Vem me amar! Quem que você é? Eu sou o GDK! O nosso amigo Ratinho da Pedreira! GDK! Bora, Ratinho! Eu sou o GDK! E pra sempre eu vou ser! Vem a noite, eu tô só! Muito frio. E aí, Giovanni? O Madruga disse, eu gosto assim, ó. É crocodilo, é animal. Bora, Giovanni! Agora. Hoje tem ponte, hein? Você vive no meu pensamento. Sábado é no setor, no Jurunas. Me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Domingo é no Palácio dos Bares. Edilson e Edilson, tocando com emoção. Palpitando as batidas do meu coração. Eu faço pé de príncipe negro. Sou Alberto Martins, o Magrão. De coração. Da esquerda. E aí? Eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera da Nike. De coração. DJ Nenê. Bora detonando, detonando. DJ Dinho Pressão. Vamos detonar mais uma. Sacudindo. Balançando. As melhores e as principais. Bora, minha panelinha! Pra cima! Pra cima! Bora, Japa, bora, Biel! Bora, Odinho! Bora, Leonardo Oliveira, agora, já! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo, agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Você queria me tornar gigante. E da panelinha. E aí? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. João Oliver, o Jadson. Essa galera é uma tremenda panelinha. Ronan Fernandes. Come o dinheiro da saúde. Paulo Caixa Baixa da Pedreira. Na educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro. O Anderson Paraty. Come o Chacal, família doideira do Paulo Fontelli. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí. Quem acabou de chegar. Saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É fruto sensual. Aceita, meu amor. Sua voz no telefone. Oh, eu quase perdi o ar. Yow, that burns. Me imaginei você tão lindo. Nosso amigo Maurício da Arte Print. Não é só o piquezinho revoltado pop do Sideral. Yeah. Aniversário do novinho dos Red Live. Pra cima, meio quilo do zumbi da pedreira. Te levar pra dançar. O nosso amigo Wagner. O gerente do Porto Music, junto com o nosso amigo Alberto Martins. Nossa, e o Magrão. Me beija na boca. E me faz viajar. E aí? Quero perder. Eu vou ficar sem. Não toma! Olha, eu sei que tá difícil dar certo. Mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista, tenha um grande amor. E busque ser feliz assim. De tempo ao tempo. E o quê? Veja no mar, o quê? Nosso amigo Leozinho, também da revista. Um abraço pra você, Leozinho. Aqui do Dinho. Esperou, beija, beija, beija, beija, beija, beija. Um pescador, tão só, não desistiu de um grande. É o gigante Coco. Tô cansada de chorar, passei a noite sem você. Eu quero colo, colo. Por favor, vem me ver. O nosso amigo Rafael Rodrigues. Equipe Cachaça hoje convidado. Do meu grande amigo Leonardo Oliveira pra conhecer o Grogo. E a nossa amiga Karen também foi aniversário. Parabéns, Karen! Nos meus olhos, tua boca deslizando no meu corpo. E o nosso amigo Fael, assistência do Fael, a número 1 de Belém, atrás do Shopping Pátio Belém. Eu não aguento a solidão. E vem fazer amor, vem fazer amor, vem fazer amor. Informática! O nosso parceiro Everton, bota no telão, neném! A JS Mídia Informática! Estou com frio e preciso. Sucesso total! Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Meu amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Fica comigo. Aqui. Agora é só para atravessar. E o nosso parceiro Ícaro Carneiro. Boutique Multimarca. É assim. Olha a beirinha mais famosa do Brasil. Chega no telão assim, ó. Agora. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar por que o destino. Leonardo Oliveira. Não chora, meu brother, não chora. Vai pro lado, quem não lembra dessa aqui, mano? Ficou é muita onda. Sem você na minha vida. E o nosso amigo doidinho, dos empresários da Seara. Ele mesmo. Onde você está? O homem que comprou uma moto, meu irmão. O nosso amor foi mais que um sonho. Cadê ele? Cadê ele? Mais que Doidinho! Igor Neves que gosta. Diz pra mim, bora, Igor Neves! Vem me amor, vem me fazer feliz, pra sempre amor. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz, pra sempre amor. Essas músicas de lei que eu dou valor, dou valor. E aí, Caribe Show, vamos dançar. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Dinho. Gordinho Pressão. E ao me aproximar. Gordo e Dinho Pressão. Lágrimas em seu. Meu amigo Renan Miranda. Em breve ele vai levar o Gordo Dinho lá na Toca do Leão. E a galera do Una tá esperando. Surgiu e me ensinou a amar. E agora? Amor que eu sei. Aqui é Crocodilo, meu amor. Mais feliz e mais inesquecível é te amar. Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Agora. Tudo que eu quero é te amar de novo. Mais uma vez, diga, sabe? Te sentir, ter você aqui. Nem meus sonhos, só vejo você. E aí, Fagner? Esquece tudo, volta logo e vem. O nosso amigo Fagner! Porque te ver. Ele já tá na área, um abraço você, Fagner. Ele que é gerente lá do... Pode, mas não faz assim. Lá do Porto Music. Aqui da retaguarda, um abraço a você, Wagner. Só pra mim. Aqui do Gordo e Dinho. Gordo e Dinho Pressão. tudo que sinto por você. E o Melody? E faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história. Eu digo sempre que o cara, quando sobe aqui no Crocodilo e pede pra falar aqui, é porque ele tem coragem. E o Wagner, o cara que é o gerente lá do Porto Music, se gordou. Eu quero pedir a Mônica em casamento em cima do Crocodilo. Ele mesmo. Alô, Wagner. Agora eu quero ver se tu tem coragem mesmo. Fala aí pra Mônica agora, eu quero ver. Manda ela subir, mano. Alô, Mônica. Sobe aqui que ele vai te surpreender, moleque. Trouxe até o anel de noivado, moleque. Dinho Pressão, aqui no Crocodilo rola de tudo. Vai buscar a Mônica lá, Bezerra, desgraçado, que ela vai subir aqui no Croco. Uhul! E ele vai pedir ela em casamento aqui no Croco. Rapaz, ela já fez sinal da gente que não. Sua desgraçada não quer casar contigo. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar sua atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. E aí? Eu sei, uma pitada de romance é bom. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Vamos da autoescola, né? Então case-se comigo numa noite de luar. Ou na manhã de um domingo à beira-mar. Autoescola foca. Diga sim pra essa não. Case-se comigo. Chutei, não lembro. No papel, vestido branco. É o neto do... de mel. O neto da autoescola meta. Diga sim pra mim. Tá certo? Ah, chegou o papel aqui. Autoescola meta, né? Pode crer. E aí, como é que é? Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Lhe juro ser fiel ao nosso encontro. Na alegria, felicidade vem em dobro. E agora? Eu comprei uma casinha tão... Cadê o cara? Foi embora mesmo? Eu sei, você não... Essa música aí o Wagner oferece pra Mônica. Ai, te darei toda a riqueza de uma vida. Vício, você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. Crocodilo Prime. É como se o, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede. Segura, Dego! Logo agora que eu quase esqueci. Chega mais perto do animal, desgraçado. Muito longe. Agora. Que eu me acostumei a viver só, sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. Produção do Renatinho da Bahia, ex El-Chan, Luiz e o Igor, direto da Bahia pra curtir o Croco, obrigado! Crocodilo, o animal. Crocodilo! Hoje eu chorei um parto ao ver seu retrato lindo na parede. Tinha opressão. Saudade que no peito invade amor, grito seu nome, tento disfarçar. Você se esconde. E aí? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. O nosso parceiro Rodrigo, tem melhor do RP Lange. Tá só de boa ali, mano. Tô de dar amor eternamente. É, Rodrigo. E quero te falar. Sem alteração. Dá-me desse. E o maluquinho. Com você, vou ser feliz. Maluquinho. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Cadê o Pedrinho, rapaz? Estar em solidão. Eu só penso em você. Eu só sei amar você. Meu amor. Bruno e Trio. É ao vivo do Caribe. Fala assim, presta atenção. Gatinha. Você gosta mais de Red Label ou Ice? Os moleques da Baixada de volta no Grobo. Gosta mais de Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz. Ou Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz. Ou Red Label ou Ice? Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. O caos, o uísque elas caem. Elas gostam mais de ice. O caos, o uísque elas caem. Camille Braga, direto de Barca Arena, da Vila dos Cabanos. Alô, Camille. Quem vai ficar gravado aí, ó. Bora, Chaguinho! O gigante da Amazônia. Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. Já! Meu amor, vem me tirar dessa solidão. Não dá mais. Não brinque com o meu coração. Meu amor. Bora, Davi Cadeirante. Vem me tirar dessa solidão. Fala qual é o teu som, fala. Crocodilo Prime. Eu já tentei te esquecer. Pensei pra mim o melhor. Já lutei, não deu em nada. Já passei dias e dias tentando te esquecer. Agora estou perdida. Não sei se o tempo vai apagar essas feridas de amor. Tudo que você deixou em mim. Que tal, que tal, que tal? Aqui é muito firme, ó. Só me lembra a época que a gente tocava 3 dias no Complexo Bombá. Eita! Pois tudo tava normal. Pois é. Aí o gordinho apareceu. Isto. Ah, na terra firme. E aí? Mas é lógico. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Estamos aqui escrevendo nossa história na aparelhagem Crocodilo. Sem saber o... Agora meus revoltados do pop. É. E a nossa PDK. E aí, Del? Mas aconteceu. E eu o Del. Apaixonar. E esse desgraçado aí. Você. E esse desgraçado aí. É. Gordinho que sabe, né? Leandrinho. Matheus do Croco, o Ratinho da Pedreira. É. O Vini. Alô, bebezão. É. Aí o Leandrinho, né? Ele mesmo. Mas você foi chegando e. E a primeira dama aí do. Ando por você, eu largo tudo. Do Del, né? É ruivo também, igual do. Igual do Jeguinho, né, desgraçado? Beijo. Meu desejo, eu largo tudo. Esse até que era ela, desgraçado. Só pra sentir o teu cheiro. Para tudo que hoje tem pão de show. Eu largo tudo. Sábado. Tudo. Vai ter ressaca aí do Bloco do Colombo. E vai ser na Florentina. Todo mundo convidado. Domingo é no Palácio dos Bares. Aniversário do meu produtor Bezerra. Banda. E vai ser daquele jeito, né? A R15. Tá confirmado já? Que escolho. Tá confirmado não? Sucesso. Hoje é domingo. Vamos fazer lá no FP do Trembala, ele falou. Mas você tá chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Ele quer rock doido, rock doido. Ele quer rock doido.